tarde a todos. Diferentemente dos meus colegas primeiro, eu vou fazer uma apresentação tanto mais conceitual e não tão baseada em dados. Ainda que esteja envolva a ganaderia familiar, a pecuária familiar, eu vou contar para vocês uma experiência que, a partir da pecuária familiar, se esforça para promover uma transformação que vai além da porteira, que tenta promover uma mudança numa escala... Despacio. É que me dão 20 minutos para contar uma vida, assim que... me custa muito. Bueno, como eu dizia, eu quero contar para vocês uma história que vai além da porteira, que, a partir da pecuária familiar, resume um esforço para promover uma transformação no espaço rural, tendo o conceito, a ideia de território como referência. Assim, atendo o convite para apresentar para vocês, para falar sobre o enfoque agroecológico deste território chamado Alto Camacuã. Obviamente que, de início, eu gostaria de esclarecer alguns dos conceitos, e a agroecologia, a ideia de agroecologia é um dos conceitos mais usurpados, mais apropriados e com usos que muitas vezes fogem da sua ideia original. Então, a agroecologia, como dizia Eduardo Sevilla Guzmán, como a ciência a favor dos campesinos, ou a favor dos camponeses, justamente porque contempla aquela diversidade de situações que o Turan nos contava hoje pela manhã, ao contrário, em oposição à ideia de uma ciência convencional que trata como se houvesse um ideal, um tipo ideal, uma base, um formato técnico e econômico ideal. E quem não alcança, quem não se aproxima, é atrasado ou incompetente. A abordagem científica, portanto, da agroecologia, e assim tem que ser tratada, a agroecologia não é uma ganaderia ou uma agricultura simplesmente sem insumos. É uma perspectiva científica interdisciplinar que tem na teoria ecológica a sua base para o desenho, o manejo e avaliação de sistemas agrícolas. Portanto, considera as interações de todos os componentes biofísicos, técnicos e socioeconômicos, e tem do sistema de produção, e tem esse como a base de análise. Portanto, trata-se de um enfoque mais sensível àquela infinita complexidade dada a diferentes componentes que o Turan nos apresentou de manhã. Portanto, a agroecologia pressupõe nós ampliarmos o nível de questionamento que geralmente na dita, o que nós, usando as palavras de Sevilla, continuaremos chamando de ciência convencional aplicada ao agro, que se resume ao nível mais elementar, que seria o nível do como se desenvolve, como deve se desenvolver o manejo dos recursos naturais, que é o nível tecnológico. A agroecologia nos suscita a ampliarmos essas questões para responder por que deve ser assim, e quem decide a base de conhecimentos que sustenta, assim como para quem e para quê. Ou seja, além do nível tecnológico, nós estamos falando de um nível metodológico, um nível sociológico e um nível epistemológico. A agroecologia, portanto, pressupõe uma nova base para a produção de conhecimento, que tem uma base epistemológica baseada no conceito de coevolução, ou seja, a tecnologia e os conhecimentos adequados a cada sistema são aquelas que levam em consideração a organização social, os valores, assim como o ambiente. Portanto, ao se falar em agroecologia, não se destaca a dimensão tecnológica desse complexo sistema. Aplicando isso à pecuária familiar, que é uma categoria marginalizada pelo que se conhece como modernização da agricultura, que é uma categoria que tem características de trabalho e organização de base familiar, mas tem na sua dependência da natureza a principal característica, e como nos lembra o Cláudio Ribeiro, é heterogênea quanto à disponibilidade de recursos, E aqui nós podemos, eu posso explicar o que eu quero chamar de marginalizada pela modernização, se nós considerarmos a modernização como a passagem de um modo de produção camponês a um modo agroindustrial, contemplando, segundo proposta do Vitor Manuel Toledo, 9 parâmetros ou 9 atributos: energia, escala, autossuficiência, força de trabalho, diversidade, produtividade. Opa, perdão. Isso volta? É? Como dizia o Duran, a tecnologia nos prega peças e é dependente. Demora um pouco. Bom, a passagem então dessa migração no uso de energia de uma agricultura que usava basicamente energias renováveis disponíveis, ou seja, uma agricultura ou uma pecuária que se faz a partir de fotossíntese, em direção a uma agricultura e uma pecuária que não existe sem petróleo, ou uma força, eu não sei quando passou, mas o problema é que não volta. Hacia o futuro. É como a modernização, não volta. E eu gostaria que voltasse, porque nos pressupõe reorganizar o argumento. Portanto, este é um processo de passagem, de transformação de um modo de produção para outro, ou de um modo de uso dos recursos que não se completou. Então, quando eu me refiro a que a pecuária familiar é um processo marginalizado por este histórico, significa que a pecuária familiar, entre a infinidade de possibilidades de combinação desses atributos, se encontra mais perto de um modo de uso camponês do que um modo industrial. Portanto, significa que a pecuária familiar é um sistema de produção, aqui representado pelo P, que estabelece mais uma relação mais direta com o meio ambiente natural que com o meio ambiente social, ou seja, com a economia, e que transforma pouco o seu sistema. Expresso em unidades de energia, 3/4 partes da energia utilizada nos sistemas de produção da pecuária familiar provém de energia renovável. Isto é um componente, é uma característica determinante dessa categoria de produção e social. Portanto, nesse conceito, que talvez seja o conceito mais importante da agroecologia, que é o de transição, ou seja, da passagem da agricultura convencional, contemplada como insustentável na medida em que sua dependência de recursos não renováveis, ou seja, mais da economia do que da natureza, a agroecologia, através desse conceito, estabelece as bases para migrar em direção a uma agricultura sustentável. A questão é que, dadas as características da pecuária familiar, não há necessidade de nós pensarmos transição agroecológica seguindo a primeira etapa, pensando isso como etapas, onde primeiro se estabelece o uso racional dos insumos para depois substituir os insumos até se chegar ao redesenho. E eu acho que ficou bem claro nas experiências anteriores, e essa é uma questão muito importante, é que a pecuária familiar tem as condições de nós partirmos direto para um processo de redesenho desses ecossistemas e estaríamos, assim, muito mais perto de uma agricultura ou de uma atividade efetivamente sustentável. E isso usando uma proposta, uma abordagem do professor Long, que é chinês, apesar do nome, trabalha lá no platô que o Tuga apresentou hoje de manhã, no Nepal. Os serviços ecossistêmicos derivados dos sistemas campestres derivam de uma relação entre as funções ecológicas, as funções produtivas e as funções de manutenção do modo de vida dos humanos que vivem em sistemas ou a partir ou em base a sistemas campestres. Ou seja, o que nós pretendemos com a estratégia é justamente ampliar a base da pirâmide, ou seja, nos sistemas ou nos ecossistemas ideais, considerados ideais, a base dessa pirâmide está largada, ou seja, trata-se de ampliar as funções ecológicas para que possamos ter funções econômicas e, por via de consequência, qualidade de vida. Essa noção de que nós precisamos focar na ampliação da base ecológica dos sistemas de pecuária familiar, porque a dependência dos da natureza é maior que a dependência da economia, nós associamos essa noção de que se os recursos locais e a pecuária explora ambientes muito particulares, no caso do Brasil, do Rio Grande do Sul, nós estamos falando da categoria que talvez seja responsável pela conservação dos 26% que ainda existe em campo, em sua maioria, não obviamente absoluto. Mas se os recursos locais são específicos, né, a um determinado local, os produtos, por vias de consequência, também o são. E se nós trabalharmos de forma intencional e estratégica, a sociedade tem condições de reconhecer seus produtos e o mercado remunerar. E isto pensado em uma forma espiral que cresce em complexidade, torna-se crucial manter e conservar os recursos, porque são esses que geram os produtos que a sociedade reconhece e que o mercado remunera. Nós adotamos isso como base da organização do Alto Camaquã. E a nossa estratégia metodológica se reflete dessa forma, também em espiral, que envolve um processo inicial de valorização do local, ou seja, reverter um processo histórico já incorporado na maioria desta categoria, os pecuaristas com os quais nós trabalhamos, e isso já lá vão 10 anos de trabalho. No início, tudo que se dizia era que os recursos são de baixa qualidade, os animais são de baixa qualidade, o campo, o local de vida, a sua história praticamente não tem valor. Então a valorização do local significa reverter esse processo, reconhecer, promover, fazer com que as pessoas atribuam um valor, uma perspectiva mais positiva sobre o seu local de vida e sobre os seus recursos, que por sua vez leva à necessidade de uma estratégia de conservação que demanda a construção do conhecimento, que já foi amplamente discutida, uns processos de co-inovação, que por sua vez redunda em processos crescentes de organização social. No nosso caso, levou a um debate se afinal o que se fazia, se a pecuária familiar desta região faz algo distinto e os seus recursos e os seus produtos assim o são, haveria necessidade de alguma estratégia de diferenciação perante os consumidores e em base a uma marca coletiva se chega ao mercado. A ideia é que o mercado não seja o final, o mercado seja apenas um componente de um sistema, de um processo complexo, e quando se chega ao mercado se retoma num nível mais complexo, um nível mais acima, na valorização do local, conservação e assim sucessivamente. Hoje nós estaríamos na segunda, a partir do início desse trabalho, em 2008, nós hoje estaríamos nesta fase desse processo. O que inicialmente se fez, já que a base, os recursos naturais e os sistemas de produção são a unidade fundamental do processo agroecológico, o que nós tentamos e adotamos como estratégia foi promover, justamente no início, essa mudança da perspectiva do olhar. Ou seja, do olhar de paisagem, aonde tudo é verde, para um olhar um pouco mais detalhado, um pouco mais cuidadoso, né, numa escala de comunidade de plantas, aonde nós possamos rever ou mudar, modificar o nível de percepção das pessoas, dos pecuaristas familiares, sobre os seus recursos. Envolvendo o que está acima e o que está abaixo, ou seja, a compreensão da relação entre os animais, as plantas e o solo, especialmente as raízes, nós, com o passar do tempo, escutávamos de alguns pecuaristas familiares a seguinte observação: eu preciso dar folga ao campo para aprofundar raízes. Bom, para nós isso era uma das grandes conquistas, era um dos grandes resultados, ainda que intangível, mas quando um pecuarista familiar consegue compreender a relação, inclusive daquilo que ele não vê, para nós isso é uma transformação importante da realidade. Uso de técnicas e ferramentas muito simples para promover estratégias de manejo em sistemas onde ovinos e bovinos convivem. O fundamento é o foco nas pessoas, ou seja, o empoderar, e aquilo que significa ao ver este homem, proprietário dessa área, ao centro, onde estão alunos de pós-graduação, extensionista, inclusive se encontra aqui, e outros produtores, nós entendemos que o foco são as pessoas, ou seja, as pessoas primeiro. Para chegar a isso, A ideia de termos uma estratégia de chegar ao mercado através de uma marca e que nós possamos, fundamentalmente, não só chegar ao mercado ofertando carne, mas ofertando um conceito. E, nesse caso, o conceito é que as carnes são únicas porque o lugar é único. E isso baseado numa estratégia não só de cadeia, não só de arranjo produtivo, mas como estratégia de sistema agroalimentar localizado, que tem no vínculo territorial, na ação coletiva, na vinculação entre a qualidade do território e na valorização desses, dos produtos e dos demais recursos como patrimônio territorial, na medida em que não se reproduzem, além de levarem tempo para serem produzidos, não se reproduzem em outro lugar. Esta é a base estratégica de uso dessa marca e de organização do processo, produção, transformação, acesso aos mercados. Nós partimos de um desafio inicial, que era promover este reconhecer, ou seja, modificar a percepção que as pessoas do lugar têm sobre os seus próprios recursos, estabelecer o capital social, que talvez seja o elemento mais determinante de qualquer processo de transformação da realidade que envolva a pecuária familiar, e talvez seja a maior dificuldade gerarmos, através da organização em rede, né, fortalecer esse capital social, estabelecer governança, ou seja, ampliar a base de tomada de decisão com o envolvimento de diferentes atores que operam nesse território, promover o uso durável dos recursos, produzir e circular informação, trabalhar o conceito de inovação e construir mercados, porque essa é outra, faz parte da lógica, a ideia de que mercado não está estabelecido, de que mercado se define pela relação entre pessoas e que, portanto, pode ser construído. Se conseguiu avançar em termos de conservação ambiental e eficiência dos sistemas, ou seja, muito menos do que se gostaria, mas se conseguiu avanços importantes, mas, sobretudo, e reputamos como de maior importância nesse processo, os avanços em termos de organização sociopolítica, uma associação regional, existe desde 2009, uma rede de produtores que envolve hoje em torno de 500 famílias, mais de 20 associações de 8 municípios que usam a mesma marca, e o reconhecimento oficial pelo Estado do Rio Grande do Sul do arranjo produtivo, ou do arrego produtivo local de ovinos e turismo. Não imaginamos pensar em ovinocultura distanciado da ideia de turismo. E, obviamente, hoje temos uma governança territorial que envolve uma infinidade de instituições de âmbito local, estadual e federal que operam em prol desta estratégia. Do ponto de vista socioprodutivo, indústria e mercado, em 2010 a criação da marca, em 2014 a aquisição dos próprios caminhões dessas organizações de produtores, a retomada ou a fundação de uma cooperativa no ano passado e previsto para esse ano que essa organização de produtores disponha da sua própria indústria. O mais importante, com isso eu vou encerrar, se vocês repararam, os desafios futuros são muito maiores que os desafios iniciais. Mas isso então significa que as coisas pioraram? De forma alguma. Esses desafios não estão estabelecidos em ordem de importância, eles estão apenas listados. E uma das questões fundamentais hoje refere-se à conservação do território, porque o território está sob ameaça permanente, porque hoje há uma disputa de apropriação, de estratégias de apropriação desse território, portanto a pecuária familiar passa a disputar espaço com a mineria, com outras atividades que são impactantes, e ao se destruir o território, nós estaremos destruindo a identidade e perde o sentido todo esse nível de organização que tem como estratégia de diferenciação associar os seus produtos com a sua origem. Eficiência produtiva, ou seja, ainda temos níveis baixos de produção em função das potencialidades que existem. Formação de capital hoje com foco em liderança. Entendemos que uma das grandes deficiências do espaço do mundo rural é pessoas que ocupem a função, a posição de mobilizador social. Temos hoje uma preocupação enorme e não se tem uma resposta pronta, como envolver os jovens. Ainda existe uma grande variabilidade de produtos. Temos dificuldade em que um conjunto dos atores, especialmente representações institucionais, compreendam a lógica da organização territorial. Assistência técnica com uma perspectiva agroecológica, de acordo com essa estratégia. Consolidar o ciclo virtuoso, ou seja, alguém que anime esse processo de valorização do local, organização até chegar ao mercado e voltar à valorização dos produtos, dos recursos. Gestão da complexidade gerada, ou seja, hoje nós éramos 40 famílias há 10 anos atrás, hoje são mais de 400, são o envolvimento de mais de 10 instituições públicas e privadas, locais, estaduais e federais, gera uma complexidade entre estabelecer uma produção organizada com uma marca própria até chegar ao mercado. E essa complexidade, obviamente, que requer uma participação muito mais ativa dos componentes dessa governança. Posicionamento nos mercados, chegar é fácil, difícil é permanecer. Esses produtores de forma organizada com marca própria já chegaram 4 vezes ao mercado entre 2013 e 2017 e 4 vezes saíram do mercado. E isso é fracasso? Isto é experiência. Se não houvesse a passagem pelo mercado, se não se realizasse parte dessa estratégia, dificilmente esses produtores conseguiriam vislumbrar a importância da organização. E por fim, criarmos estratégias de marketing, não de produtos, mas de território, porque a carne, seja ela ovina ou bovina, é apenas um dos produtos entre 5 linhas de produtos envolvendo mais de 30 produtos nesse território. E o que eu digo, então, para terminar, é que nós levamos muito a sério essa ideia de que quanto mais um produto se tornar enraizado no lugar, mais escasso ele será no mercado. E aí eu vislumbro como a grande oportunidade da pecuária familiar. A pecuária familiar é única porque ela é fruto ainda de um processo que nós poderíamos chamar anterior à modernização, na medida que não se modernizou, não porque não quis, mas por contingência, pela incapacidade de incorporar os modelos tecnológicos e as estratégias comerciais. Hoje o mundo girou de tal forma que a pecuária familiar, por manter uma qualidade de recursos com a que a pecuária familiar, no caso do Rio Grande do Sul e do Brasil, detém, ocupa um espaço extremamente estratégico. Foi por isso que nós levantamos a questão de manhã com relação à renda, porque nós imaginamos que a reversão desse processo tem muito mais a ver com organização social e produtiva, com controle sobre a cadeia, para ocupar os espaços que remunerem adequadamente os chamados mercados não tradicionais que possam, de fato, reconhecer esse esforço. E até mais.